É isso aí, galera. Aqui é o Thiago Santa Rosa. Estou aqui com mais uma edição do podcast Além das Corridas. Edição número 2, agora semanal. Provavelmente toda sexta-feira para ficar fácil para vocês acompanharem. Bom, hoje, final de semana chegando, prova da Coreia do Sul. Vou falar um pouco a respeito da região onde foi instalado um novo autódromo de Yulgan. Existe uma série de informações encontradas sobre aquela região. Primeiro, antes de mais nada, preciso explicar que Yulgan é afastado de Seul, aproximadamente 400 quilômetros, então uma região pouco povoada da Coreia, não é localizada no centro comercial. Eles estão tentando criar um polo turístico que atraia pessoas ali da Ásia, da Europa, por isso colocaram nessa região, uma região bem ao sul, com fácil saída pelos portos. Ela tem uma infraestrutura focada aí na agricultura, temos diversas plantações ali naquele local e vai ser transformado. Tem muito investimento rolando. As maiores empresas da Coreia do Sul, como a Hyundai e a LG, estão por trás dos investimentos naquele local onde está situado o circuito. Aproximadamente 1 bilhão e 670 milhões de dólares serão investidos até 2021 para transformar o circuito de Yulgan no centro turístico, como acontece com Abu Dhabi. A diferença é que Abu Dhabi já estava estabelecido como lugar, um centro turístico e de negócios da região do Oriente Médio. Agora a Coreia do Sul tenta isso e, primeiro, o ponto de partida é o circuito. Um projeto diferente que deve ser muito bem analisado. A pista atrasou esse ano, a entrega dela foi apenas no final de semana passado. Ainda tem muita coisa a melhorar. A estrutura em si tem muita coisa a ser revista ainda. Pelas imagens dos treinos livres dá para ver que tem muita área ainda com terra, não tem asfalto ainda. Além de tudo, a pista em si apresenta diversos problemas, como várias ondulações, inclusive um buraco na curva 16 que vai deixar os pilotos muito atentos. É mais uma pista de Realm Antique com algumas invenções, uma entrada de box bastante perigosa e uma curva no final da reta dos boxes em praticamente um cotovelo que vai dar muito problema na hora da largada, além de um asfalto que não está completamente curado. Podemos ter problemas a partir do momento que os carros começarem a andar mais e mais na pista. Domingo vai ser um momento crítico, mas o circuito está aí, um projeto tentando trazer algo de diferente para a Coreia do Sul, que só tem lá no norte, não no norte, né, que seria a Coreia do Norte, ali na região central, com o Seul, seu principal foco de economia. Então, estão tentando fazer a mesma coisa com Yulgan. A região sul, província de South Jeolla, tem, além dessa localidade, temos Mokpo e Naju, que também tem a mesma estrutura da área de Yulgan. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. A estrutura que vai ser montada, eles pretendem que Yulgan se transforme na Las Vegas da Ásia até 2021. A população atual de 60 mil pessoas deverá subir para 250 mil só na localidade de Yulgan, fora as comunidades no entorno. Então é de se esperar mudanças e muitas ainda para aquela região. Bom, é isso. Essa semana esse vai ser o tema. Se vocês quiserem comentar escrevam nos comentários, coloquem algum o seu nome, endereço, para a gente poder trocar uma ideia. Entrem nas comunidades do Facebook, do Orkut. Lógico, sigam a gente no Twitter, @AlémDasCorridas. É isso, galera. Até mais.